nós sozinhos não conseguimos fazer coisa nenhuma. Eu sou um homem das parcerias e dos parceiros, é que eu quero, trabalho junto com muita gente e só me entendo a trabalhar com muita gente, na diversidade de opinião naturalmente, mas a conseguir objetivos comuns. E portanto esta parceria, este apoio que a Câmara Municipal do Oliveira do Hospital nos tem dado a nós, a Associação de Basquetebol de Coimbra, mas também ao Sampaense, que tem feito um trabalho notável na formação, que agora está na Proliga, mas eu também entendo que tem condições para jogar na Liga. A Associação de Basquetebol de Coimbra não tem uma equipa da Liga, infelizmente. Lá iremos, naturalmente, com trabalho e com dedicação. E desejar a todos uns excelentes jogos de basquetebol, porque o basquetebol precisa de grandes espetáculos, grandes jogos, grandes intervenientes, e aqui estarão naturalmente os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores clubes nesta altura do basquetebol português.